Implicados fios multicoloridos, embaraçado como nossas vidas. A casa de vidro ruiu, dois sinais de despedida. Eu não aprendo mais na escola, queria só um carinho. As magras lembranças se misturam com o doce sabor do vinho. Eu sou forte sem viver. Eu sou forte sem viver. E um papel foi feito pra ninguém interpretar. A chuva cai lá fora, o caçador deve voltar. Sempre há um sonho e a grama verde do vizinho. A banda segue tocando, eu não encontro um caminho. Eu sou forte sem viver. Eu sou forte. Queria ser criança de novo, a porta não se abriu, a porta não se abriu, mas ainda há esperança, o sábio prosseguiu. Uma vida especial, tomo banho todos os dias. Obrigado por ser meu amigo, ou minha vida seria vazia. Eu sou forte sem viver. Eu sou forte sem viver. Eu sou forte. Eu sou forte sem viver. E viver.